Alô galera, aqui é a Valéria da banda Fruta Sensual e eu estou curtindo os sucessos com o DJ Roger Mix, tá meu bem? Dani Santana e banda Top 3. Preciso viver. Me deixa em paz. Preciso de um tempo pra me resolver. Essa confusão, essa confusão. Sofro por esse amor tão louco.